esquecer o pesadelo da derrota e acordar. Conheço um Deus que fez um cego enxergar com lama e fez uma menina morta levantar da cama. Desperta desse coma o que o inimigo te induz. Por você foi feito um sacrifício de cruz. Escute a palavra, entenda o meu relato. O preço já foi pago no passado, isso é fato. Enxuga a lágrima, já não é mais tempo de dor. Vida em abundância é a promessa do Senhor, que tem misericórdia de quem ama a sua lei. Conheço um Deus que fez um homem pobre virar rei. O que não é possível a quem criou terra e céu, me diz do que não é capaz o Deus de Israel. Aquele que tem toda autoridade e poder, se você crê, um milagre pode acontecer, porque ele é Deus fiel. Caminho. O nome de Jesus apaga a escrita do pecado, pois ele tem poder pra limpar os erros do passado. Homem, pra que temer em meio à tempestade? Se ele tá no seu barco, na hora certa ele age. Se o mar não se abrir, pode passar por cima. Você não vai morrer nem com mil bombas de Hiroshima. Enquanto a promessa do Senhor não se cumprir, a vida tem propósito e você não vai cair. Nem ruir, nem fugir, nem sumir, nem tombar. O que é de Deus, o inferno nunca move do lugar. Então guarda a promessa e não entrega pro inimigo. Habita no Senhor, que ele é o melhor abrigo. Suporta a luta, ele fez tudo por você. Se você crê, um milagre pode acontecer, porque ele é meu Deus. Aí, mas não desanime, não esquece. A prece do justo tem valor. Esquece da dor e vê se lembra do amor que ele tem por você, pra sofrer, por você, pra morrer, por você, pra você não morrer. Ele creu em você, lembre tudo que ele fez. Então acredita nele toda vez. E nem precisa me dizer há quanto tempo as chagas te perseguem e estão te corroendo. Você nem sabe porquê, né? E quanto tempo faz inimigos te perseguem e anulam sua paz. Mas crê, somente crê, crê. Somente é, o eu sou, ele é o eu sou. Ele honra a tua fé. Cada estreito, cada fase, cada briga tá contigo. Não acredita no contrário, é mentira do inimigo. Teu Deus é bem maior do que o que está na sua frente. Olha pra barreira e guarda ela na sua mente, porque logo mais você há de testemunhar que ele agiu do céu e tirou ela do lugar. Porque ele é meu Deus. Meu Deus no céu.